Sing unto the Lord, oh, sing him a new song, oh, sing unto the Lord, and bless his holy name, oh, sing unto the Lord. New song, sing unto the Lord and bless his holy name. O seu santuário, glória e majestade, estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Sanctuary. Holy name, cantai ao Senhor, cântico novo, cântico novo, bem feito, maravilhas, cantai ao Senhor, que ele ama você, bendizer o seu nome, cantai ao Senhor, um cântico novo. Bendizei o seu nome. Levante as mãos, cantai. Cantai ao Senhor. Aleluia. Um cântico novo. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Cantai. Cantai ao Senhor, bendizei o Senhor. Oh, sing unto the Lord, sing him a new song, yeah. Sing unto the Lord, yes, and bless his holy. Sing unto the Lord, hey, sing unto the Lord, and new song. Sing him a new song, yeah. Sing unto the Lord, hey, yeah. Oh, we bless his holy name seu nome.